ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte, e morte de cruz, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 17 a verso 21. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e desejando um bom dia a toda a família que está acompanhando as nossas programações. Logo mais às 14h, ali no templo, aonde estaremos reunidos para o culto da melhor idade. Todos, as pessoas são convidadas, vamos estar juntos para esse momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. Queremos dizer a todos que também ali no bairro Novo Horizonte, no final de semana, haverá o encontro do departamento do Círculo de Oração, sábado e domingo. Vai estar conosco o pastor Assis Brasil. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus e louvando ao Senhor nosso Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados irmãos, nós devemos aprender com Cristo a proteger as nossas emoções. Ontem nós falávamos a respeito de que somente vencendo por dentro é que nós podemos ser vitoriosos. E Cristo deu exemplo disso. Enquanto Jesus caminhava por uma estrada saturada de agressões, de provocações, ele nunca reclamou, nem se desesperou. As pessoas podiam rejeitá-lo, mas ele não estava em torno dos que os outros pensavam sobre ele. Esse Mestre Eterno é exemplo para nós. Era forte o suficiente para não fazer de sua emoção uma lata de lixo, nem da sua memória um depósito de vergonha, de autodesvalorização. Querido crente, querido amigo, senhora, homens e mulheres que nos honram nessas manhãs, e eu tenho conhecimento que são milhares de pessoas, membros de igrejas, outros livres pensadores e de outras denominações, têm parado para ouvir essas mensagens. É contigo que Deus quer falar nesta manhã. Se você gravita em torno do que os outros dizem e pensam a seu respeito, você precisa fortalecer a sua proteção emocional. Não deixe que um olhar atravessado, uma palavra áspera ou um gesto agressivo estraguem seu dia e afetem a sua autoestima. Jesus, o nosso querido mestre, que eu estou falando nele, perdia seu sangue na cruz, mas não perdia a sua dignidade. Os homens podiam cravá-lo com cravos, mas ele permanecia livre no lugar em que seus inimigos eram escravos. Ninguém conseguiu abalar os alicerces da alma daquele Cristo vivo. Por isso é que eu fiz leitura. Quando ele encontra no caminho de Emaús, dois dos seus discípulos, ele sendo a terceira pessoa, se aproxima de homens cabisbaixos, angustiados, entristecidos, conversando a respeito do momento da crucificação. Por certo, eles participaram do ato da cruz. E ele se aproxima e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aqueles homens responderam um para o outro e para ele: és tu só, ou é só você, o peregrino aqui em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E pasmem o que Jesus perguntou a eles. E ele, Jesus, disse: quais? Gente, Jesus não vive eu de passado. A crucificação foi na sexta-feira, à tarde. Ele estava vivendo o domingo. Ele não estava acompanhado das emoções, das amarguras, dos ressentimentos. Ele era um homem livre, porque o dia de ontem para ele não fez sentido. Por que que você tem se arrastado? Quanto tempo com problemas insolúveis. Tem pessoas que nos procuram em alguns momentos ao longo da minha caminhada pastoral e contam fatos que parece que para mim aconteceu de manhã, logo umas horinhas antes, e aquilo já faz 20 anos, 30 anos. As lágrimas que descem é como se fosse um acontecido de repente, e ainda são coisas que estão dentro dessa lata de lixo que tu precisa limpar nesta manhã através da palavra. Se você quer ser feliz, se você quer ser um homem vitorioso, quer ser uma mulher vitoriosa, aprenda com Jesus a não viver dos sofrimentos do passado. O dia de ontem passou. Vamos viver o hoje, o agora. A vitória tua é hoje, é agora, em o nome do Senhor Jesus. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Canta comigo, mas contém. Senhor Jesus, eu quero neste momento levar a minha oração diante do Senhor, porque sei que se tu nos usa nestas manhãs para divertir, para falar, para ministrar estas palavras de vida, estas palavras de afirmação que em Cristo nós somos mais do que vencedores, nós te pedimos, ó Pai, que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus seja o que esteja no nosso coração. Que as palavras, que os juízos desferidos contra nós, estejam todos eles diante do Senhor. E nós pedimos pelos nossos milhares de ouvintes, pelas mães, pelos pais, pelos filhos, que estas oportunidades que nós estamos tendo de orar, de pedir, de interceder, possam ser atendidas e o Senhor possa agora mesmo entrar em ação dentro desse coração machucado, ferido, e deletar, e tirar, Senhor, de dentro dessa vida, esse passado de dor e sofrimento. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém e amém. Jesus, me salva.